Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Seja bem-vindo, está na altura de pôr a leitura em dia. Hoje trazemos um autor de língua portuguesa e também uma obra que é bastante recente no panorama editorial português. Falamos do Evangelho do Enforcado, de David Soares, da Saída de Emergência. A nossa proposta, então, para esta segunda-feira. David Soares tem aqui no Evangelho Enforcado uma continuação de temas que são recorrentes na sua obra. A Lisboa triunfante, a percepção do porquê da Lisboa mítica, Aquilino Ribeiro e alguns pintores e arquitetos que estiveram ligados à construção do Mosteiro dos Jerónimos. Depois tem a Conspiração dos Antepassados, Fernando Pessoa e Aleister Crowley, essa dupla incontornável do submundo e da magia e do paranormal. E também é tradutor, porque são temas que lhe são, vamos lá, das suas afinidades eletivas, de Alan Moore, um homem ligado à banda desenhada, alguma da grande banda desenhada, e Philippe K. Dick, o grande escritor de ficção científica. Aqui, a grande figura, essa figura enigmática, é Nuno Gonçalves, o autor dos painéis de São Vicente. Nuno Gonçalves é filho de Briolanda e Vasco Gonçalves, e o próprio nascimento deste jovem, deste rapaz, foi qualquer coisa de muito enigmático para esta família pobre do Ribatejo. Coincide também quase com o nascimento do infante Dom Fernando, o homem de Fez, o homem da tragédia do Norte de África, que será uma figura que estará sempre ligada de uma forma latente a esta narrativa. Nuno Gonçalves, após a morte da mãe, acompanha o pai para Lisboa e acaba por arranjar trabalho no ateliê de um pintor, Gonçalo Yanes, que tem um filho, João Yanes. As diabruras deste João Yanes vão permitir que Nuno Gonçalves, analfabeto, um homem que, pura e simplesmente, constrói todo o seu percurso a pulso e com mão de ferro, aproveite um deslize do jovem João Yanes e acabe, nas entrelinhas, por chantagear o pai, pedindo-lhe para trabalhar no ateliê de pintura, não como ajudante, como a limpar os pincéis e as telas, mas sim como pintor. Coisa mais estranha para o grande Gonçalo Yanes, que Nuno Gonçalves deseja pintar, mas perante a situação não há alternativa. Mais tarde, Nuno Gonçalves é enviado para o Alentejo para acompanhar os exercícios estéticos e de pintura de Jan van Eyck, que vem a Portugal pintar o retrato da princesa Dona Isabel, a filha de Dom João I e Filipe de Lancastre, que está prometida em casamento a Filipe o Belo, um dos grandes príncipes da Europa do Norte. Bom, é aqui o que ressalta deste romance. Este romance gira à volta desse enigma que é, mais tarde, a elaboração por parte de Nuno Gonçalves de uma ideia que está subjacente a este trabalho extraordinário que ainda hoje mantém interessado todos aqueles ligados ao descodificar e interpretar e perceber qual a leitura e a mensagem deste grande quadro, deste grande tríptico da pintura portuguesa do Renascimento. Aqui o que se pretende com David Soares é uma explicação para uma grande tragédia, segundo ele, segundo este autor, que foi a Batalha de Alfarrabeira, que opôs o infante Dom Pedro ao regente, já na altura regente da coroa, que mais tarde o Dom Afonso V. Muita da nossa tragédia como país começou exatamente aqui, segundo o autor David Soares. O que interessa dizer de O Evangelho Enforcado é que David Soares, ao contrário de muita voz pública que para aí possa campear, é um extraordinário romancista. Um extraordinário romancista ao ponto de, pelo menos para nós, dos modernos escritores de língua portuguesa, dificilmente algum conseguirá atingir o patamar que David Soares já construiu nestes seus três romances. É um romance que só a língua portuguesa pode sentir-se honrada com esta obra deste jovem escritor. Portanto, merece toda a vossa atenção e escrito com um português irrepreensível, com uma dimensão poética extraordinária, com uma fabulação de facto únicas. Então, esta história fascinante que propomos para a edição da leitura em dia desta segunda-feira, uma ficção à volta de uma figura também

procure guardar esse dinheiro para realizar um sonho futuro. Se as coisas no amor não estão indo bem, pare e pense. Não tome nenhuma iniciativa precipitada. Sua cor para hoje é verde e o 12 é o seu número de sorte. Gêmeos. Tiago, Galeaço é também do seu signo de gêmeos. Geminiano, geminiana, procure cuidar um pouco mais da sua aparência. Esta é a melhor maneira de vencer a falta de amor próprio que anda deixando você triste. Cuidando do visual, tudo começará a fluir melhor, tanto no trabalho como no amor. Olha, vale a pena tentar. Sua cor é azul e o seu número de sorte é o 4. Fique ligado, daqui a pouco, previsões astrais para Câncer, Leão e Virgem. Aos domingos, entre as 3 e as 5 da manhã, no Canal 1. Mistério em Teatro de Mistério. Aos domingos, às 5 da manhã, no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo. As previsões astrais para o seu dia. Câncer. Gilberto Gil é também do seu signo de câncer. Canceriano, canceriana, fique tranquilo. Olha, uma boa oportunidade profissional deverá aparecer em breve. Você vai ficar em dúvida entre a segurança do trabalho atual e a expectativa de um alto salário e de um cargo melhor. Para tomar a decisão certa, ouça alguém mais experiente. Sua cor é caramelo e o seu número de sorte é o 52. Leão. Gisele Tigre é também do seu signo de leão. Leonino, leonina, uma nova fase começa em sua vida. Coloque em prática as coisas novas que aprendeu para superar alguns problemas antigos. Não tenha medo de enfrentar os obstáculos, mas tome cuidado com atenção. Se não agir dessa forma, você pode afetar sua tranquilidade e a da pessoa amada. Sua cor é vinho e o seu número de sorte é o 3. Virgem. Carolina Dickmann é também do signo de Virgem. Esta é uma boa fase para o trabalho. Olha, a fim de colher bons frutos, que tal estimular sua criatividade? No amor, existem muitas novidades, mas lembre-se que para aproveitá-las e para viver o amor intensamente, é preciso abandonar os preconceitos. Sua cor é lilás e o 44 é o seu número de sorte. Fique ligado. Daqui a pouco, previsões astrais para Libra, Escorpião e Sagitário. Lux presents Hollywood. Como tudo na vida, a rádio também é feita de presente e passado. No Canal 1 trazemos-lhe Old Time Radio, um espaço destinado a recordar programas desde a década de 30 até a década de 1980. Old Time Radio. de segunda a domingo, entre as 6 e as 8 da manhã, no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Libra. Cláudia Abreu é também do signo de Libra. Libriano, Libriana, você não acha que está na hora de trabalhar menos e olhar um pouco mais para a sua saúde? Dedicar-se ao trabalho sem uma boa recompensa não vai lhe ajudar em nada. Pelo contrário, você poderá ter até mesmo problemas com a família e com seu amor. Sua cor para hoje é laranja e o 5 é o seu número de sorte. Escorpião. Alcione é também do seu signo de Escorpião. A fim de evitar problemas, controle os exageros no trabalho. Procure usar o bom senso, pois dessa forma tudo ficará como sempre sonhou. Agora no amor, preste mais atenção no relacionamento. Olha, nem sempre o carinho pode ser demonstrado só com presentes. Acredite, sua presença é a maior prova de atenção. Sua cor para hoje é ouro e o 21 é o seu número de sorte. Sagitário. Débora Seco é também do seu signo de Sagitário. Hoje sua intuição estará em alta e você saberá como ninguém realizar as vontades e os desejos de quem ama. Se está só, preste mais atenção às pessoas que convivem à sua volta. O seu verdadeiro amor pode estar mais perto do que imagina. No trabalho, as coisas estão sem problemas. Sua cor para hoje é vermelha e o seu número de sorte é o 62. Já já voltamos com as previsões para Capricórnio, Aquário e Peixes. A informação é um recurso estratégico para o desenvolvimento de qualquer país. Jornal Brasil Notícias. De segunda a sexta, durante 30 minutos, Edelson Moura e Márcia Ferreira trazem as notícias do Brasil e do mundo. Jornal Brasil Notícias. De segunda a sexta, a partir das 13 horas, no Canal 1. Boa tarde, ouvinte. Seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Sobe para 40 vítimas mortais e 26 desaparecidos o resultado de um deslizamento de terras. O incêndio num tanque de petróleo na Líbia está a causar grande preocupação. Morreu o candidato à presidência do Brasil, Eduardo Campos. Novo atentado na Nigéria. Um atentado terrorista vitimou, mais ou menos, no sul do país, 200 pessoas. Antena Web Informação, de segunda a sexta, por volta das 13h25, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Capricórnio. Paulo Goulart é também do signo de Capricórnio. Fortes e intensas emoções no relacionamento amoroso é o que você pode esperar neste período. Se já tem alguém ao seu lado, haja com calma, tenha paciência e faça uma coisa de cada vez. Cuidado para não sufocar a pessoa querida com cobranças. Quanto às finanças, as previsões são as melhores. Sua cor para hoje é azul e o 53 é o seu número de sorte. Aquário. Regina Duarte é também do seu signo de Aquário. Aquariana, aquariana, abra os olhos para as oportunidades à sua volta, pois hoje você terá grandes chances de se realizar profissionalmente. Não empreste dinheiro a ninguém para evitar prejuízos. Guarde suas economias para empregá-las em um bom investimento. A vida 2 está sem problemas. Sua cor é verde e o seu número de sorte é o 5. Peixes. Giovanna Tonelli é também do seu signo de peixes. Aproveite a parte da manhã

Electronic Art é um programa dedicado a tudo o que constrói esta música, desde composições abstratas a obras clássicas tocadas em sintetizadores. Acompanhe Electronic Art às quintas-feiras, às 9:30 da noite, no Canal 1. Então vem daí, GSL, Geração Sem Limites, às quartas das 6:30 às 7 da tarde no Canal 1. Bernardi, com aquela cara de anjinho, está sendo a pedra no sapato de Anitta na Dança dos Famosos do Faustão. A atriz com jeito de meiga e boazinha fica falando mal da funkeira para os outros participantes. O clima entre as duas é péssimo, super tenso. Não se bicam de jeito nenhum. Uma não simpatiza com a outra. Claro que elas não vão admitir isso publicamente. No mundo da fama, da fama. Babados e fofocas. Grazi Massafera deve estar se sentindo uma estrela de Hollywood. A ex-BBB chegou a uma feira de beleza em São Paulo, escoltadíssima por vários seguranças, todos com cara de bravo para intimidar as pessoas. No mundo da fama, da fama. Babados e fofocas, agora! No mundo da fama. Cláudia Leite foi coroada como rainha da mocidade independente no Rio de Janeiro, mas não tinha gente famosa de verdade prestigiando a cantora. Só se viam ex-bebês circulando pela quadra da escola em Padre Miguel. A mais conhecida era Monique Evans, que entregou a coroa para ela. Cláudia recebeu a bênção de Elza Soares. No mundo da fama, da fama. Babados e fofocas, agora! No mundo da fama. Gabi Amarantos se apresentou no Centro de Tradições Nordestinas, o CETN, em São Paulo. O local tem capacidade para pelo menos 7 mil pessoas, mas segundo pessoas que estavam lá, a cantora conseguiu reunir apenas umas 300. Mesmo com o show sendo um fiasco, Gabi não teve a menor humildade e foi super antipática com todos. Para começar, se negou a atender a imprensa, os fãs, então ficaram a ver navios. Mundo da fama. O cantor e ator Daniel Boaventura lançou o videoclipe de sua versão da música As The World Falls Down em seu canal oficial do YouTube. Entre imagens em preto e branco do cantor, o clipe traz a letra da canção rolando na tela. A música sucesso na voz de David Bowie está presente no último disco do cantor One More Kiss, lançado em junho desse ano. Eles são os reis da boa disposição. Não há quem lhes ganhe na arte de fazer rir. Jean Carlos, Adelson Oliveira, Edson Fagundes, Juvenal, Amâncio Pinto e Britney Stephanie. Cheguei chegando. Pronto, sentei. Todos juntos no mesmo estúdio, só pode dar uma grande gargalhada. Acarajé com bobagem. O Canal 1 apresenta este espaço radiofónico único que não pode perder. Acarajé com bobagem. Aos domingos, às 11 da manhã, no Canal 1. Justiça em Cena. Suspense. Drama. Comédia. História. O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Comece agora, Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da semana, a importância de ser honestino. Letícia se apaixonou por um homem chamado Honestino, que foi parar na cadeia. Mas, chegando lá, ela descobriu que prenderam um homem com o mesmo nome que o noivo dela. Eu também me chamo Honestino, correto? Não é possível. Eu recebi uma ligação de que o meu noivo tinha sido preso. Não, o seu noivo tinha que ter sido preso, mas em vez disso, me prenderam. Alguém desenha que eu não entendi nada. Eu estava quieto na minha casa quando a polícia entrou e me prendeu. Dizendo que eu tinha assaltado um banco. Coisa feia, hein? O quê? Assaltar um banco. Mas eu não assaltei banco nenhum. Foi o seu noivo que fez isso. Duvido. O meu Honestino é muito honesto pra fazer uma coisa dessas. Se for assim, eu também sou. É, faz sentido. Mas como é que a polícia me ligou dizendo que ele estava aqui? Porque o seu noivo deixou cair uma folha de cheque assinada por você e com o nome dele. Espera um pouco. Mas eu não dei cheque nenhum pra ele. Ah, talvez ele tenha roubado de você, não? Não é possível. Isso só pode ser um pesadelo. Isso é um pesadelo pra mim, que tava quieto no meu canto. Eu sou uma moça romântica que veio pra cidade grande unicamente pra se apaixonar. Eu não mereço sofrer uma desilusão como essa. E eu não mereço estar preso. Estamos na mesma. Na mesma não. Pelo menos eu não tô desse lado da cela. Ah, muito obrigado por me lembrar que eu estou na pior. Você pode estar sem a sua liberdade, mas eu estou sem uma paixão. E para uma mulher como eu, ficar sem uma paixão é como ser um peixe fora d'água. Pois saiba que a minha namorada me largou depois que eu fui preso. Mesmo? Disse que só estava comigo porque todos os namorados dela faziam parte do crime organizado. E era muito bom namorar um honesto, até no nome. Nossa, tem muita gente superficial nesse mundo, né? Muita. Eu não. Sou diferente dessa sua namorada e nunca terminaria com você por causa disso. Logo você, que tem um nome tão bonito. Você acha? Claro. Se o meu noivo, que tem o mesmo nome que você, não tivesse se escafedido, eu me casaria com ele. Só por causa do nome? Só por causa do nome. Vem cá. Agora que a sua mulher te largou, significa que você tá disponível. Disponível é um pouco demais. Afinal, eu estou preso. Desculpa, eu quis dizer solteiro. Olha que coincidência, eu também tô solteira. Pois é. E aí, vamos? Aonde? Não entendeu? Não entendi nada. Apesar de honesto, é um pouco lerdo. Já que eu tô na fossa e você na pior, por que a gente não fica junto? Vira, vira, vira, vira, vira, vira, homem, vira, vira, vira, vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira, vira, vira, vira, homem, vira, vira. Bailam corujas e pirilampus entre os sacis e as fadas. Saibam o que vai acontecer amanhã, no próximo capítulo de A Importância de Ser Honestino. Justiça em Cena. A rádio novela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social. Supremo Tribunal Federal. Com eles, sonhamos. Com eles, pensamos. Analisamos e vimos a realidade de uma outra maneira. Eles são os autores das Palavras de Ouro, as mesmas que Luís Gaspar declama aos domingos, às 7 da tarde no Canal 1. Palavras de Ouro, aos domingos, às 7 horas da tarde, com Luís Gaspar no Canal 1. Um livro. Apenas uma coisa entre outras coisas, mas também uma arma. Foi forjada na Inglaterra em 1604 e carregada com um sonho. Encerra o som, a fúria, a noite e o escarlate. A minha mão sopesa. Quem diria que contém o inferno? Essas barbudas bruxas que são as parcas, os punhais que executam as duras leis da sombra, o delicado ar desse castelo que deverá morrer, a delicada mão que é capaz de ensanguentar os mares, o clamor e a espada da batalha. Esse tumulto silencioso dorme no espaço de um só livro, na tranquila prateleira da estante. Dorme e espera. Conta-me uma história. O programa onde os livros têm voz. Às sextas, às 21h30, no Canal 1. A agricultura é um dos essenciais meios de subsistência da espécie humana. A Secretaria do Estado de Santa Catarina, no Brasil, oferece aos nossos ouvintes Panorama Agrícola. Um programa dedicado sobretudo ao que acontece neste estado brasileiro, Santa Catarina, mas onde a maior parte da matéria é de cariz universal, a agricultura. Conto também com outros momentos informativos e de entrevista em Panorama Agrícola, de segunda a sexta, das 19h50 às 20h, no Canal 1. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira. Olá, amigos e amigas. Hoje queremos refletir a partir do que aconteceu no 5º Encontro Nacional das SEBs, das Comunidades Eclesiais de Base, que aconteceu em 1983, na cidade de Canindé, no Ceará. Ali se brotou um novo modo de ser igreja. Observando-se o tipo de relacionamento entre os participantes do encontro, gente de base, padres, freiras, teólogos, cientistas sociais e bispos, percebia-se a verdade daquilo de que tanto se fala nas SEBs, nas Comunidades Eclesiais de Base, e no documento da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil sobre as Comunidades Eclesiais de Base. Emerge aqui um novo modo de ser igreja. A história conhece vários modos de ser igreja, alguns até atestados dentro do próprio Novo Testamento. Aquele da comunidade, onde se escreveu o Evangelho de São Mateus, o modelo das comunidades fundadas pelo apóstolo Paulo, o estilo de igreja esboçado nas epístolas pastorais, Timóteo e Tito. Somos herdeiros de dois grandes paradigmas: aquele da igreja comunhão, que vigorou mais ou menos até o primeiro milênio, e aquele da igreja-sociedade, que persiste desde então até os nossos dias. Com as Comunidades Eclesiais de Base, recuperamos criativamente a grande tradição do primeiro milênio, cujas raízes, na verdade, se encontram na própria comunidade dos 12 apóstolos, fundada ao redor de Jesus de Nazaré, e na experiência eclesial atestada nos Atos dos Apóstolos, capítulos 2 e 4. Os membros da SEBs, Comunidades Eclesiais de Base, possuem forte consciência deste seu transfundo evangélico e apostólico. O que caracteriza uma igreja comunhão e uma igreja sociedade? Na igreja comunhão, prevalecem as relações comunitárias, vale dizer, relações imediatas, primárias, afetivas e nominais. As pessoas se conhecem pelo nome, comungam não apenas a mesma fé e esperança, mas também a vida e suas lutas. A igreja assim estruturada exerce, para além de sua função especificamente religiosa, uma eminente importância humanizadora e integradora. A igreja-sociedade se organiza mediante relações anônimas, funcionais e caracterizadas pelo interesse. O fiel vai à igreja, não precisa conhecer o celebrante ou o confessor. Basta-lhe receber a Eucaristia ou o sacramento da reconciliação. A relação é anônima e cada um desempenha sua função. A igreja-sociedade se apresenta estruturada de forma muito nítida. Por um lado, o clero, a quem cabe a gerência do sagrado e a condução da vida eclesial, e por outro, a massa dos fiéis, fregueses de paróquias e participantes de movimentos que não afetam a estrutura hierárquica. Não é de admirar que a igreja acabou por significar simplesmente o corpo hierárquico e sacerdotal, papa, bispos, padres. Fique com essa reflexão, fique com um abraço terno de Frei Gilvander, que a luz e a força divina continue nos movendo, nos guiando, e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira.